shit trap, mano. Voltando às raízes, 2020, mano. 2020, tá ligado? Badando punheta com um pau no micro-ondas. Gozei tanta porra que eu até fiquei sem sombra. Cheguei na academia, já fui logo pro banheiro. Dois maromba me comendo, mano, só falta o terceiro. Eu fui colando mandelão com a piroca aparecendo. Fui espancado 20 vezes, passei a noite gemendo. E no enquadro da polícia me parou pra revistar. E no meu bolso tinha droga, fui obrigado a mastigar. E eu saí com uma mina, pena que ela era cega. Ela achou que eu era branco e morava na Coreia. Me chamaram pro fit, achei que era shit trap. Falei de coprofagia e de anona mobilete. Fui bater uma bolinha, mas o time era de velho. Dei carrinho na senhora, ela parou no cemitério. A minha vida é uma piada, um eterno shit trap. E por mais que eu não queira, essa porra me persegue. Shit trap não morreu, foi só o pau do local. Será que aconteceu? Ninguém quer rimar com pau. Essa porra me sustenta, acho que não vou parar. E por mais que eles tentam, shit trap não vai acabar. Pinto, vagina, todos meus manos dão a bunda lá na esquina. Merda, mijo, bosta, todos meus manos já chuparam a minha bola. Bola, cu, pinto, vagina, todos meus manos dão a bunda lá na esquina. Lá na esquina. Merda, mijo, bosta, todos meus manos já chuparam a minha bola. City trap não morreu, foi só o pau do local. O que será que aconteceu? Ninguém quer rimar com pau. Essa porra me sustenta, acho que não vou parar. E por mais que eles tentam, shit trap não vai acabar.